esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar e que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar. E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar para você, confesso, iguais àquelas não mais ouvirá. E amanhã sei que esta canção você ouvirá num rádio a tocar. Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar por muito lhe amar. Peço não chore, mas sinta por dentro a dor do amor. Então você verá o valor que tem o amor e muito vai chorar ao lembrar o que passou. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém.